fazer. Vem comigo, vem remexer nesse ritmo, acender o fogo que dá prazer. Seu corpo subir e descer, dançando eu e você, já posso lhe ver. Vem chegando sensual, no swing especial. Vou te mostrar, vou te conquistar. Eu quero tudo com você, deixando a nossa emoção no ar. E se você quiser viver esse lance comigo, e se me perguntar se está tudo bem, eu lhe digo: isso é calypso, isso é calypso, tudo é calypso, calypso. Morena, você vem pra me ensinar. E a lâmpada é um desejo bom que faz querer chegar. E vai, nunca vi tanta lambança dentro do teu olhar. Linda, você tá querendo meu corpo roçar. Senti meu coração tá batendo, bate legal, tá querendo. Minha princesa, eu vou ficar. Essa voz gostosa, quase rouca, beijo molhado na boca, tô vendo a gente se dar. Te quero, avança firme que isso é bom de dançar. Te quero, avança que eu quero te amar. Te quero, o passo é fácil pra você rebolar. Te quero, no som da lambada dança. Ô babá, ê ô babá, ê ô babá, ê ô babá. Ô babá, ê ô babá, ê ô babá, ê ô babá. Vem me reconquistar naquela dança que eu vou ficar prisioneiro. Prisioneiro. Eu quero já qualquer lugar que vá com a força da paixão no corpo da amante. No fogo pra gente se dar, rolando um sonho louco sem parar. A coisa que eu mais quero é ficar contigo. Minha musa que faz e refaz eu correr perigo. A noite é pura dança, penso que sabe marcar, que faz ensinar meu amor. A coisa que eu mais quero é ficar contigo. Minha musa que faz e refaz eu correr perigo. A noite é pura dança, vem isso que sabe marcar, que faz ensinar meu amor.